Vamos conversar um pouquinho agora sobre a humanidade de Cristo e a realidade de que esta humanidade estava isenta de pecado. Agora nós vamos trabalhar talvez o tema mais importante em relação a esse tema todo. Por quê? Porque a grande briga e a grande discussão é o que é o pecado. Até para dizer se Jesus, por que ele foi sem pecado? Porque ele não cometeu, ou porque ele não tinha, ou porque ele não era, ou porque era, como é que faz? Esse é o grande tema por detrás dessa questão. E a palavra de Deus é muito clara, Hebreus 4, verso 15, quando a Bíblia diz assim: nós não temos um sumo sacerdote que não possa se compadecer das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. A palavra de Deus é clara: apesar de Cristo ter sido tentado da mesma forma como nós, no sentido de que ele também foi tentado a se afastar, a duvidar, a transgredir, a não crer, a ter medo, a se afastar, ele foi tentado em todos esses sentidos que nós também somos, a fazer a sua própria vontade, mas ele prevaleceu contra toda tentação e foi sem pecado. A primeira coisa que se distingue é que tentação não é pecado. Às vezes, claro, que na humanidade pecadora, a tentação pode ser fruto da própria cobiça e já pode ser pecado. Então eu tenho a cobiça de matar, então esse próprio desejo, essa própria inclinação, ou esse próprio pensamento de matar já significa um desejo e um pecado. Mas em Cristo isso jamais aconteceu. E ele foi absolutamente sem pecado. Entretanto, Ellen White vai corroborar essa questão. Comentário Bíblico Adventista, volume 5, página 1131, ela diz o seguinte: não devemos ter nenhuma dúvida com respeito à perfeita impecabilidade da natureza humana de Cristo. Impecabilidade aqui no caso significa ausência de pecado, não quer dizer falta de possibilidade de pecar. Ellen White é muito clara ao dizer que Cristo podia ter pecado, mas não pecou. Portanto, quando ela diz que a gente não deve ter nenhuma dúvida da perfeita impecabilidade da natureza de Cristo, é do fato de que na natureza dele não existia nenhum pecado em nenhum sentido, diferente de nós. Lembra quando Paulo escreve aos Colossenses, ele diz assim: fazei morrer pois a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, lascívia, malignidade, ira, feitiçaria e etc. É uma natureza maligna, terrestre, terrena. Jesus não tinha a natureza humana corrompida por esses elementos terrestres, malignos, pecaminosos. Nós não devemos ter nenhuma dúvida quanto a isso. Porém, a coisa vai começar a apertar, e agora eu começo a ficar animado e feliz. Não fiquem desanimados, não. Vamos tratar então o que pode ser pecado. Olha só o que a Bíblia diz: eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51, verso 5. Em geral, esse texto, ele é bem diferente da ideia que as pessoas em geral fazem do pecado. Em geral, pecado é alguma coisa que a gente faz de errado. Aí quando a gente diz que o ser humano é concebido em pecado, isso já evoca umas imagens estranhas, porque em geral também a pessoa pensa, concebido em pecado, concepção, a concepção vem do sexo, então o sexo é pecado. Mas não é isso que a Bíblia quer dizer. A Bíblia quer dizer que os seres humanos estão envolvidos no pecado desde a sua concepção. Ela não explica o que isso quer dizer, se ali o embrião já peca, se ele já transgride alguma coisa que seja a perfeição da vontade de Deus, etc. A Bíblia não explica o que é esse concebido em pecado, mas é assim que é. E aí quando você vai para a vida intrauterina, do desenvolvimento do ser humano dentro do ventre da sua mãe, olha o que a Bíblia diz: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham. Salmo 58, verso 3. E Isaías diz assim: eu sabia que procederias muito perfidamente, e tu eras chamado de transgressor desde o ventre materno. Isaías 48, verso 8. Esses poucos versos aqui, eles já concedem muito pano para a manga dentro da discussão do pecado. Porque, em geral, as pessoas têm noção de que um pecado é uma coisa que a gente faz de errado. E como é que alguém, na sua concepção ou no ventre materno, pode fazer alguma coisa errada? Essa não é uma coisa simples de entender. Muito pelo contrário, é uma coisa misteriosa. Mas isso já gera a primeira conclusão sobre esse assunto. Pecado é um estado no qual as pessoas são concebidas e uma realidade em sua experiência de vida desde o ventre. Nós não sabemos explicar até que ponto, ou até onde, ou em que sentido, mas somos concebidos em pecado e somos transgressores desde o ventre materno. É um estado natural, é a natureza humana, não tem como escapar. Adiante, a primeira verdade que nós precisamos lembrar sobre Cristo é que Cristo não foi concebido em pecado, mas foi gerado pelo Espírito Santo. Mateus 1, verso 18 e verso 20. Cristo é singular na forma como Ele vem ao mundo. Ele não vem ao mundo pelo desejo da carne, pelo pecado, seja o pecado de fornicação ou de adultério, como a Maria foi acusada, não é? Quando Cristo vai se embater lá, vai ter um embate com os fariseus dizem, nós não somos ilegítimos. Talvez querendo dizer que consideravam Cristo como fruto de um adultério, de uma fornicação de Maria. Mas a verdade não é essa. Maria, aquela jovem, devia ter entre uns 14 e 16 anos e fica grávida do Espírito Santo, virgem. E aquele menino não foi gerado em pecado, ele é um ente santo. Lucas 1, verso 35. Nenhum outro ser humano recebe um título parecido, um ser santo. Somente Jesus Cristo não foi concebido em pecado e não foi transgressor, nem no ventre da sua mãe. Isso é interessantíssimo. Agora, o conceito de pecado. A Bíblia traduz mais ou menos umas 8, 9 palavras diferentes, do grego e do hebraico, para a noção de pecado. Elas não são perfeitamente sinônimas, cada uma delas tem as suas características, e eu vou dar alguns exemplos para vocês entenderem do que a gente está falando. Por exemplo, essa palavrinha aí, ratá, que aparece lá em Levítico 5, verso 5, verso 16, e Salmo 51, 4. Ela significa errar o alvo estabelecido por Deus. Então, por exemplo, Deus estabeleceu um alvo de amor, amem uns aos outros. Se a gente falhar em cumprir esse alvo, isso é pecado, certo? Isso é pecado. Deus estabeleceu o alvo, amem. Se você não amar, é pecado. Mesmo que você não tenha a intenção de errar. Por exemplo, Deus pede que a gente se ame, e se a gente falhar em cumprir esse padrão, mesmo sem que essa seja a nossa intenção, já estamos pecando. Compare isso, por exemplo, com Romanos 7, verso 20. Aí Paulo diz assim: o bem que eu quero eu não faço, o mal que eu não quero esse faço. Então pecado não é só o que a gente quer fazer errado e faz errado. Mesmo que eu não queira errar, se eu estiver abaixo do padrão de Deus, aquilo é pecado, eu sou pecador. Você vê que a discussão é complicada? Não é simplesmente o que eu faço de errado. Se eu estiver um pouco abaixo do padrão do perdão, da fé, do amor, da verdade, da justiça, da sinceridade, da amizade, do amor fraterno, do trabalho missionário, da alimentação, da vida familiar, da vida no trabalho, da guarda do sábado. Se eu estiver abaixo do padrão, ainda que seja por 1 milímetro, eu sou pecador. A discussão do pecado não é simplesmente o que eu quero fazer errado, e se eu não fizer nada, nada de errado, entre aspas, eu não sou pecador. Tem muitas pessoas por aí com essa noção, eu não bebo, eu não fumo, eu não sou pecador. No nosso trabalho missionário a gente encontra pessoas que pensam assim. Agora vamos adiante. Jesus jamais errou o alvo que o Pai estabeleceu em nenhum sentido ou quesito. Cristo foi perfeitamente fiel a Deus em toda e qualquer circunstância. João 15, verso 10. Eu guardo os mandamentos do meu Pai. Até no Getsêmane, Cristo queria morrer? Não. Mas aquele era o padrão que Deus estabeleceu. O padrão que Deus quer é a morte do filho. E Jesus não ficou abaixo. Ele falou: Pai, eu quero que o Senhor me livre, mas que se faça a tua vontade. E ele vai para a cruz e ele morre. Ele não ficou abaixo do padrão, ele cumpriu o padrão de Deus em todas as coisas. Uma outra palavrinha para designar o conceito de pecado é aion, Provérbios 22, verso 8, Salmo 36, verso 3. Essa palavra já denota algo mais intencional, uma falsidade, um engano, uma mentira, uma vaidade. Ela vai além do conceito de ratá, pois inclui a noção da intenção em fazer o mal. É um engano deliberado. Eu te engano porque eu quero te passar a perna, eu quero te vender um produto ruim dizendo que ele é bom. É pecado, é engano, é mentira. Eu quero fazer algo que eu sei que é errado, mas eu quero, não importa. Eu sei que fumar não é o ideal, mas eu quero fumar. É pecado, é vaidade, é engano. Eu sei que eu não devo mentir. Os mentirosos vão para o lago de fogo e enxofre, mas eu quero, porque aquilo vai me auxiliar a ganhar dinheiro, a viver na minha família, a fazer alguma coisa, a ficar bem na igreja. Mentira, engano, falsidade, é pecado. Jesus jamais teve uma má intenção nesse sentido, um engano ou vaidade em qualquer sentido. Jesus foi absolutamente livre desse tipo de pecado, como de qualquer outro. Próxima palavrinha que designa o conceito de pecado é pechar. Isaías 1, verso 2, Jeremias 3, verso 13. Aqui está talvez uma palavra que designa algo terrível, que é uma violação deliberada, premeditada e obstinada. Esse é o famoso pecado de mão levantada, onde o pecador desafia a Deus abertamente. Deus deu o sábado para Israel, Deus deu o sábado para o seu povo. E lembra daquele homem que foi pegar lenha no sábado? Ele não estava ali, eu não sabia que devia guardar o sábado, sou tão bobinho. Ele estava desafiando publicamente a autoridade de Deus. Sábado não faz sentido, sábado não vem de Deus, sábado é Moisés que inventou. E aquele homem é pego, buscando a lenha, e eles também não sabem o que fazer. E aí Deus se manifesta e diz: apedreja. Pecado de rebelião, pechar. É aquele que sabe o que é certo, o que Deus não quer, e essa pessoa desafia a Deus e faz, rebelde contra Deus. Mesmo no Getsêmani, Jesus não se revoltou contra a vontade do Pai. Mesmo no momento em que o Pai diz: morre, ele diz: quero viver, não quero morrer. E Jesus não se revoltou, não se rebelou contra Deus. A outra palavrinha do Antigo Testamento para pecado, rechá, Êxodo 9, verso 27, Provérbios 25, verso 5. Significa instabilidade, confusão, perversidade ou uma hostilidade contra Deus. É aquela pessoa instável, que sabe o que é certo, sabe o que é errado, de vez em quando faz o que é certo, mas de vez em quando abre mão e faz o que é errado. Está sempre assim, abrindo mão mesmo. Não é aquele que erra sem querer, é aquele que de vez em quando ele transige com o pecado. Ele abre mão e tudo bem, pecado não tem problema. É uma perversidade, é uma hostilidade contra Deus. É algo do tipo assim: Deus falou que não pode falar palavrão, mas e daí? Eu quero falar. É uma atitude mais ou menos assim. Não importa o que Deus falou, eu quero fazer. Cristo foi coerente com a verdade e vontade do Pai toda a sua vida. E Ele jamais teve perversidade ou hostilidade contra Deus, muito pelo contrário. Novo Testamento, a palavra mais comum para pecado é hamartia, Romanos 3, 23. E essa palavra designa uma decisão contra Deus e representa qualquer falha em atingir o ideal, mais ou menos parecido com o conceito de ratá. Mesmo que você não queira, se você estiver abaixo do ideal, você errou o alvo, você pecou. Interessante que a hamartia, o pecado, é universal. Romanos 3, 23 diz assim: e todos pecaram e carecem da glória de Deus. Apenas Cristo foi a exceção. E a hamartia escraviza os homens. Romanos 6, verso 6, verso 14, verso 17, verso 20. Quando Paulo diz, né, daquela luta, e o pecado me enganou e me fez escravo. E eu sou escravo. É a hamartia. A palavra de Deus afirma, porém, que Cristo, apesar de ter sido tentado, não teve pecado. Hebreus 4, verso 15. Outra palavrinha do Novo Testamento para pecado, no grego, é parakoê, Romanos 5, verso 19. E significa desobediência ou indisposição para ouvir a Deus. É quando Deus quer falar com a gente, mas a gente prefere o som deste mundo, das pessoas, da televisão, da sociedade, dos amigos. É quando a gente desobedece. E Cristo estava sempre atento à voz de Deus. Parábases, Romanos 4, verso 15, significa ir além de uma norma, violar uma desobediência deliberada. É quando a placa está escrito 120 por hora e você está a 150. Você vai além da norma. A norma diz que você pode ir até aqui, mas você vai até lá. É quando a lei de Deus diz uma coisa, mas você não quer ser restringido pela lei de Deus. Cristo foi fiel mesmo nas relações humanas. Ele pagou impostos, foi fiel, muito mais em sua relação com Deus. Paraptoma, Mateus 6, verso 14, significa uma ofensa, uma queda, uma transgressão. É a palavra que menos transmite a ideia de um ato deliberado e voluntário contra a palavra de Deus. É uma ideia sim, que é um erro, foi sem querer, mas foi um erro. E muitas vezes a gente percebe algumas coisas em nós que parecem com isso. Não deixa de ser pecado, é pecado. Mesmo que a gente não tinha a vontade de fazer aquilo. E o último conceito, anomia, 1 João 3, verso 4. É o desrespeito ou violação da lei de Deus, em geral em termos de comportamento. Agora, Cristo, segundo a Escritura, não cometeu pecado. 1 Pedro 1, verso 22. Diante desse quadro, a gente analisa o pecado de uma perspectiva um pouco mais séria. Porque já não dá mais para a gente brincar e achar que o pecado é só aquilo que a gente quer fazer errado e que a gente faz de errado mesmo. Inclui outras questões aí. E agora eu vou radicalizar. E vamos ver se vocês vão concordar com a palavra de Deus. Olha só. Todo e qualquer pensamento, toda e qualquer palavra, toda atitude, qualquer comportamento, todo hábito, qualquer relacionamento que contenha algum elemento de transgressão da vontade de Deus, mesmo que em um grau mínimo, ou que fica abaixo do padrão do amor e da santidade, ainda que por um segundo, é pecado. Eu não sei se vocês concordam, mas olha só, vamos parar para pensar com bastante tranquilidade. Todo aquele que comete pecado transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. 1 João 3, 4. Você vai para Romanos 13, 10, o amor não faz o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Você vai para 1 Coríntios 13, o amor é paciente, é benigno, não se ufana, não se ressente do mal, não busca os seus interesses. Ou seja, qualquer falha no amor, que é o cumprimento da lei de Deus, é transgressão e é pecado. Então, por exemplo, um pensamento. A Bíblia diz assim, que o amor não se ressente do mal. Então, quando uma pessoa erra comigo, e eu penso assim, nossa, que pessoa estúpida, que pessoa idiota. Um simples pensamento representa uma mágoa, representa estarmos abaixo do padrão do amor, porque o amor não tem esse tipo de coisa, é pecado. Qualquer palavra de censura, de raiva, impensada, qualquer palavra que expresse um não amor, que não expresse amor, é pecado. E não é só entre a gente, aqueles católicos lá que não valem nada, que adoram aquelas imagens imundas. Olha que interessante, eu preciso saber que aquelas imagens são imundas, que é totalmente errado adorar ou venerar aquelas imagens, mas eu não posso julgar e deixar de ter amor com eles as minhas palavras. Olha o desafio, irmãos, olha o tamanho do desafio. Qualquer falha no amor é pecado, é transgressão da lei de Deus. Qualquer atitude, perdeu a paciência com a criança, o amor é paciente. Qualquer impaciência no trânsito. Trânsito é uma coisa que estressa a gente. É ruim, né? O trânsito tem esse poder de deixar a gente impaciente. A gente está ali respirando a atmosfera do pecado. Comportamentos, hábitos, relacionamentos. E outra, não precisa ser num nível grande. Porque às vezes tem aquela coisa, né, da gente odiar alguém. Eu espero que ninguém aqui odeie ninguém. Mas o ser humano sente ódio. Mas não estou falando disso. Estou falando da mínima falta de amor. Você não precisa odiar o mendigo. Basta você não amá-lo. É pecado. E agora, quando a gente olha para esse padrão, a gente começa a perceber que a gente não pode tratar o pecado como uma brincadeira e que a gente defina o que é pecado. A Bíblia diz assim: eu sou contra os profetas que dizem que eu disse quando eu não falei nada. Deus falando. Você não pode botar na boca de Deus o que ele não falou. Quantos de nós, às vezes, irmãos, usamos dizendo que Deus falou algo que ele não falou, que é a gente que falou. Eu vou usar um exemplo, por favor, que vocês me entendam bem. Eu creio na modéstia cristã. Mas se eu disser assim: olha, Deus falou que essa saia aí no joelho assim não pode, tem que ser um pouquinho mais para baixo. Deus falou. Eu estou pecando porque Deus não falou isso. É complicado, irmãos. Quando a gente trata o pecado nesse nível, a gente começa a perceber que só a misericórdia de Deus para nos salvar. Isso não é desculpa para a gente pecar. Ah, então é impossível não pecar. Não. Não é bem por aí, não. É plenamente possível a gente ser fiel a Deus no contexto da redenção. Deus, a Bíblia diz que nos dá perdão por todo o pecado será perdoado aos homens. O único pecado que não será perdoado é o pecado contra o Espírito Santo, daqueles que realmente quiserem se perder e não quiserem saber, estão em rebelião contra Deus, ódio contra Deus, não aceitam seus mandamentos, não aceitam a sua verdade, esses vão se perder. Mas aqueles que forem salvos serão perdoados de uma multidão de pecados. Lembra de 1 Pedro? Tem amor intenso, amor que cobre uma multidão de pecados. Multidão de pensamento ruim, de palavra ruim, de atitude ruim, de coisas erradas. Mas isso não é nenhuma justificativa das coisas erradas, é só o fato. Abaixo do padrão do amor é pecado. E sabe, irmãos, eu digo com muita tristeza, e eu sempre uso esse exemplo, às vezes eu fico bravo, chateado e magoado com a minha mãe. Alguém de vocês já passou por alguma experiência semelhante? Com a mãe de vocês? Com o pai de vocês? Se a gente tem dificuldade de amar com amor perfeito, a nossa mãe, quem que a gente vai amar, irmãos? É claro que os relacionamentos mais íntimos, como o relacionamento com a mãe, com o pai, eles têm umas características assim peculiares que às vezes geram um pouco desses incômodos, mas não deixa de ser pecado. É pecado, e é a nossa natureza. Não é, você não precisa, irmão, nem ensinar uma criança a pecar. Você não precisa ensinar ela a ficar com raiva. O amiguinho não dá o brinquedo que ele quer, ele fica com raiva. É a natureza humana que se revela nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras, etc. Assim, meus queridos, por um outro lado, então, olha só, toda negligência do dever de amar, de perdoar ou de ser fiel em qualquer sentido ou dimensão, é pecado. Tiago 4,17. Aquele que sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Como é que é as questões familiares? Você sabe que deve existir harmonia perfeita, paz perfeita, amor perfeito, perdão perfeito? Você sabe. Se você sabe o bem que deve fazer e isso não faz, nisso peca. É esmagador o conceito. A gente se sente num lixo, um pó da terra. Você sabe qual que é o ideal para a vida financeira? Fidelidade a Deus nos dízimos, nas ofertas, independentemente da situação. Não gastar mais do que tem. A Bíblia diz: não fiqueis devendo nada a ninguém, a não ser o amor com que ameis uns aos outros. Se você sabe o bem que você deve fazer e não faz, nisso peca. Questão de saúde, de alimentação, de exercício físico, de luz solar, de quantidade de sono. Você sabe? Se não se sabe e não faz, nisso peca. Trabalho missionário, irmãos, quanto que a gente tem que se envolver na missão? Não é pouco, é muito. Se sabe o bem que deve fazer e não faz, nisso peca. Gente, o conceito é tão pesado, é tão intenso, que ele se resume na perfeição. Agora vamos pensar. Diante desses conceitos de pecado, em harmonia com essa questão de que na humanidade de Cristo não havia pecado, olha que homem, hein? Perfeito perdão, perfeito amor, perfeita paz, perfeitas finanças, perfeita saúde, perfeita relação com Deus, perfeita relação com os outros. Maravilhoso, né? Jesus Cristo é fantástico. É o nosso Salvador, é o Senhor da humanidade. Aí a gente pensa, né? Então ele não teve pecado tal. E aí? E toda a briga do pós-lapsarianismo, pré-lapsarianismo, essa é a gente também. A gente também vai vencer o pecado. Olha só. A palavra de Deus afirma, irmãos, que todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando porque é nascido de Deus. 1 João 3, verso 9. Texto interessante. Porém, a palavra de Deus coloca a ressalva de que se nós dissermos que nós não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso e a sua palavra não está em nós. 1 João 1, verso 10. Um conceito não pode negar o outro. Os dois são verdade da palavra de Deus. Portanto, quando Deus nos salva, quando Deus nos perdoa, quando Deus se torna o nosso Senhor e o nosso Salvador, a gente já não vive mais em escravidão ao pecado. O pecado ainda existe. Todos nós falhamos em algum sentido do amor, do perdão, da fé, de algum comportamento que a gente tem dificuldade de vencer. Sejamos honestos. Mas ao mesmo tempo a gente não vive, pelo menos os verdadeiros cristãos não vivem em mentira, em maldade, em malícia, em vaidade, em podridão, em coisas más, sujas, ruins, como as pessoas vivem por aí. Existe uma diferença. Isso não quer dizer que a gente não peque. O texto é bem claro, se a gente disser que não peca, estamos sendo mentirosos. Portanto, dentro desse contexto também, já Paulo diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, verso 11. Porém, ele expõe as lutas e quedas, inclusive do próprio apóstolo. Ele mesmo expõe as suas lutas e quedas. Ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim, porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros uma outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Romanos 7, versos 21 a 23. Então Paulo prega: considerai-vos mortos para o pecado. Mas ele admite a luta. Olha, eu também às vezes quero fazer o bem e faço mal, e eu às vezes me sinto prisioneiro do pecado. Não quer dizer que Paulo fumava um cigarro por lá. Paulo era um homem fiel a Deus, irmãos. Mas talvez quando ele percebia a falta de amor, ele sabia que o cumprimento da lei era o amor, ele dizia: miserável homem que sou, eu queria fazer tudo certo, e na minha carne tem uma lei egoísta, tem uma lei vaidosa, cobiçosa, errada em algum sentido. Portanto, nós podemos concluir: Cristo foi um ser humano absolutamente sem pecado. Esse é o testemunho da Bíblia. Por outro lado, nós podemos vencer o pecado em Cristo. Nele nós podemos ser mais do que vitoriosos. Porém, a terceira conclusão: não podemos interpretar essa nossa vitória contra o pecado em termos absolutos, pois necessitamos de uma mudança de natureza que só ocorrerá na glorificação. Muitas das coisas que eu falei aqui, elas oprimem a gente, porque a gente quer sempre melhorar e se afastar do pecado, e quando a gente se depõe com um ideal assim, a gente diz assim: ah, meu pai do céu, não dá. Parece que não dá. Mas sabe, essa é uma tentação do diabo, não é da verdade. Deus, ele nos dá perdão e purificação, não é isso que a Bíblia diz? Se confessamos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar e purificar. Por isso que a gente pode dizer o seguinte: Deus, eu fui concebido em pecado. Desde o ventre existiu em mim, quem sabe, algum tipo de egoísmo, ou de falta de compreensão da realidade da vida. E quando eu nasci, eu já nasci me desviando, porque eu fui uma criança egoísta, todas foram, todas são. Claro que umas são mais que as outras, mas e daí? O mínimo grau de pecado já é pecado. E quando a gente assume isso para Deus, a gente percebe que a gente teve uma infância também, e que ali se fixaram na nossa vida coisas que a gente não consegue tirar. Existem pessoas, irmãos, que foram abusadas sexualmente quando criança, ou que desenvolveram algum tipo de comportamento, de atitude na vida, que carregam aquilo para a vida inteira e lutam com aquilo. Não é porque elas querem pecar, ou porque elas são sem vergonha, ou porque elas são ruins. É uma coisa do pecado que habita na humanidade. E aí, quando a gente olha para esse padrão todo, a gente fala para Deus: Senhor, perdoa a gente. E não é pela culpa dos outros, do nosso pai, da nossa mãe, de Adão. É pela nossa. Porque também a gente, às vezes, tem um comportamento, palavras, pensamentos, atitudes, que ainda que não sejam as piores do mundo, estão abaixo do padrão do amor, com o qual a gente deveria amar a Deus e as pessoas. Quando a gente olha a coisa desse lado, irmãos, o ser humano vai lá no pó. E é lá no pó que Deus gosta de pegar o ser humano. O ser humano dependente dele. Nós somos totalmente dependentes de Deus. Para o perdão, para a transformação, para a purificação, para a vitória. sem mim nada podeis fazer. O pecado, ele é assim mesmo, pesado, terrível, presente em nós, mas ele não reina sobre a nossa vida, se Jesus Cristo é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Amém, e amém, e amém.